tem no dentro dessa zuga. Minha mente joga tudo dentro dessas puta louca. Tamo dominando a boca. Por isso que elas ficam soltas. Tô conquistando meu reino dentro dessa zuga. Minha mente joga tudo dentro dessas puta louca. Tamo dominando a boca. Por isso que elas ficam soltas. Hoje eu tô de nave e elas querem me ver. Conexão mostra RJSP. Chama elas que hoje vai ter. Caio Paz e Pedrinho no bailão comendo a teia. Se joga safada, deita na minha cama. Se sinta em casa, então vai piranha. Quero ver descendo, subindo e também gemendo. Hoje o baile tudo nós não vem se envolvendo. Multiplica o real em dólar. É o que fita, bico na marola. Intimido, os vermes que encostam. Mas é zica, nós é mais que foda. Várias mensagens no celular. Cata papo de mim vai estrear. Não para de lucrar. E nós só tá pensando em ganhar. Tô conquistando meu reino dentro dessa zurra. Me mete, joga tudo dentro dessas puta louca. Tamo dominando a boca. Por isso que elas ficam soltas. Tô conquistando meu reino dentro dessa zurra. Me mete, joga tudo dentro dessas puta louca. Tamo dominando a boca. Ela fica doida louca. Ela quer só o bandido, gosta dessa porra. Vem mulher se envolver com nós da vida louca. Dá por menor da boca. O Pedrinho te bota na boa. Vem novinha, safadinha, vem sentar pra mim. Na minha base você brota, tira o shot jean. Quer o menor T, tu quer o Pedrinho. Eu sou novo, sou magrinho, cheio de din din. De BMW, mina, porra, calma aí. Ganho mais do que o seu pai, ele é juiz. Eu saí, foi da favela, mina, eu venci. Hoje eu tô plantando, incentivando os menorzinhos. Multiplica o real em dólar. É o menino que as meninas gostam. Tô no baile, ela me olha. Ela sarra no meu meiota. Tô conquistando meu reino dentro dessa zurra. Me mete, joga tudo dentro dessas puta louca. Tamo dominando a boca, por isso que elas ficam soltas. Tô conquistando meu reino dentro dessa zorra. Me mete, joga tudo dentro dessas puta louca. Tamo dominando a boca, elas ficam doida louca.